você falar, confirmar que é nós. A gente faz o crime só com a nossa voz. Então vem, vem, não deixa pra depois. Cê sabe por quê, tio? O rap não dá boi pra quem deixa falha, deixa furo sujar. Eu vivo pra rimar e o pé sempre na rua, tá de boa aqui. Eu tô tipo patrão, espando bem louco, os prata, os correntão. Mas não pense que não, que é ilusão da cabeça. Não diga quem não quer, responda com clareza. Incerteza, franqueza, fraqueza da sua parte. Hoje cê vê porque a vida é muita arte. Então vai, volta sem ninguém saber. Se esconde no beco, se os homens aparecer. Então veja bem, olha só, fudeu. Moleque morre aos 12, porra, e nem vê. Na esquina o movimento e a cena se repete. O flagrante no bolso e na mente 5-7. Cê tá pensando em fazer, eu já fiz. Eu falei a verdade, mas você se contradiz. Eu faço a rima pesada pra você viajar. A verdade que é foda, cê precisa escutar. Eu faço a rima pra quem é, não faço pra Loki. Aqui é vagabundo de coração nobre. Cê tá na rua, eu também. Cê tá na rua, eu também. Cê tá na rua. Pode vir, vem então, que é meu certo. Cê tá na rua, eu também. Cê tá na rua, eu também. Cê tá na rua. Pode vir, vem então, que é meu certo. Capuz no frio, no inverno gelado. Uma lua seduz o coração calado. Verdade, mentira, alguma coisa perdida. Saudade, trigo, alguma coisa esquecida. Maldade da vida, uns morre se alucinando. O compasso da rima aqui nunca termina. Vontade de viver, vontade de fazer rima. Sou aquele louco que não desanima. Novamente a cena é louca aqui. Certamente o rap vai dominar. Vai. Sou JL, aquele que vai resistir. Não sei o certo que quero, só sei que quero rimar. Novamente a cena é louca aqui. Certamente o rap vai dominar. Vai. Sou JL, aquele que vai resistir. Não sei o certo que quero, só sei que quero rimar. Cê tá na rua, eu também. Cê tá na rua, eu também. Cê tá na rua. Pode vir, vem então, que é pelo certo. Cê tá na rua, eu também. Cê tá na rua, eu também. Cê tá na rua. Pode vir, vem então, que é pelo certo. Se querem me ver mal, vou morrer de cansaço. Aqui é os loucos, novos rei pedaço. Mandando no bloco, dominando o globo. Por isso já não fazer frente, tamo tirando o sono. Mesmo que te vai, agora vem te aplaude. Vamos mostrar o que é ser underground. Arranque nossa língua, mas não vamos calar. Porque essa vida é um jogo, a nossa vez de jogar. Nem seu jogo sujo apagará nossa escrita. Na super comédia somos kriptonita. Sabota o nome de quem trampa direto. Puxa o tapete, reza pra não dar certo. Fala mal de nós, quer ver nossa derrota. Será que isso te levará à glória? Somos o gueto que poucos podem ser. Não adianta ser cá, pois viemos pra vencer. Cê tá na rua, eu também. Cê tá na rua, eu também. Cê tá na rua. Pode vir, vem então, que é pelo certo. Quero rimar. Que vai resistir, não sei o certo. Certo, certo, certo, certo. Quero, só sei que quero rimar.